Tudo que eu queria agora era ter seu abraço, deitar no teu colo e me prender ao laço. Vivo na saudade, fico aqui sozinho te esperando. Tudo que eu queria agora era roubar teu beijo, ter você de volta, matar meu desejo. Que vontade louca, juro não estou aguentando. Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu. Que seu abraço só se encaixa com o meu. Que a sua vida não tem graça sem a minha. Vem que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Você é tudo que eu queria. Tá vazia sem você do lado. Sem teu beijo à noite me sinto cansado. Não durmo direito, fico triste só lamentando. Hoje eu acordei de um sonho lembrando o sorriso. Seu olhar castanha, tudo que eu preciso. Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando. Ei, que a minha casa não é rica, mas tem eu. Que seu abraço só se encaixa com o meu. Que a sua vida não tem graça sem a minha. Vem que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu. Que seu abraço só se encaixa com o meu. Que a sua vida não tem graça sem a minha. Ei, que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Você é tudo que eu queria.